Ei, te prepara, que vai começar a resenha do Pretinho. Quero começar com essa aqui hoje no Ponte das Flores. Vamos lá! Meu grande amor, nosso primeiro encontro. Puxa a madame pra dançar aqui agora! Naquela praia, vivo a recordar. Nós dois na areia, vivendo um amor. E as ondas do mar, a praia beijando. É tão sublime amar alguém e ser feliz, sendo amado também. Só na categoria, Guilherme! Só um coqueiro. Com a brisa do mar, tudo a olhar. Dalton guarda em segredo aquele momento de um amor tão feliz que hoje vive a cantar. Meu patrão Cuinha tá na área, nome do Cajota. Hoje vem recordar aqui no Carnaval. Que vamos! DJ Dalton! O Pretinho. E vai dançando assim, ó. Eu vou tentar esquecer. Oi! Aquele amor que eu perdi. Eu vou... Meu parceiro Léo também, a Aninha aqui com a gente. Tá curtindo o Carnaval, obrigado, hein? Aquela dor que eu sofri. Um abraço! Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor. Só na manha! Você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu. Dia 23 de fevereiro, eu já vi a volta do nosso Carnaval, esqueci, lá no Clube Cajota. Eu já, e tá todo mundo convidado. Feliz. Vamos lá! Com aquele amor que eu nunca quis. Se tu tá aqui no Carnaval, quem tá lá? Depois eu te conto quem é que tá lá. Vai! Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Eu vou tentar devolver aquela dor que eu sofri. Quando eu mais precisava do teu amor, quando eu mais precisava do teu calor, você não entendeu a minha paixão, cortou em pedaços meu coração. Hoje que sente só sem ninguém, me procura e diz ser meu bem. Eu já te esqueci, eu já sou feliz com aquele amor que eu nunca quis. É o Carnaval! Queres tu saber por que mandaram e quem foi? Só no caqueado. Oi. Mando só para saber que além das mãos chamo você. Carnaval. Que existo sem paz. Carnaval. Meu parceiro DJ Henrique por aqui com a gente. Ao lado dos seus pais, já curtindo o Carnaval, chegando junto, hein? Um abraço! Que aqui um dia vai te ver. E aí? Minha de mim demais. Minha de mim demais. E amanhã, segunda-feira, tem o nosso carnaval chegando junto na cidade modelo, lá em Castanhal. Vai ser legal, hein? Vamos que vamos! DJ Dalton, o pretinho do Carabao. Se liga! Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Vai! Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Aí você foi! Você foi o meu erro perfeito. E usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta que eu estou. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Vai! Mas eu sei que o tempo é que de... Deixa eu mostrar meu parceiro Fábio, por aqui com a gente. Nossos varejeiros curtindo, obrigado pelo carinho, hein? Ele é ao lado do meu parceiro Guilherme, só de boa. Pra ficar. Look da estrela! Aqui com a gente é a primeira dama. Recordando aqui no carnaval, obrigado, hein? Vai! Um dia você vai pra me encontrar. É muito som! Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Cigana leu a minha mão e disse: bora baixinho! Que viu no meu futuro. Olha a macaxeira! Amores! Já perto do carabal também a caneca que o meu parceiro baixinho. Muito rei dos copos! Jesus triste. Oi! Desilusões terei. Pra cima, baixinho! Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Carabal. Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Hoje eu senti cigana que o teu amor me chama. Eu serei teu, minha querida. Flor, vem! Vem, lê essa mão que te ama, te ama. Vem, vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama. Você chega no carnaval. E quando eu chego numa festa, vejo você com esse sorriso, num vestido bem bonito. Era sua cor azul sobre a luz vermelha, igual desses bordéis. E a sua bebida preferida? Sua bebida era licor, tinha um sabor rosé nos seus lábios macios. E um jeito encantador, pra mim mais que louvor, ver um corpo caliente. E mais, ela não dá bola pra mim. mim. Seu jeito é mesmo assim, um pouco excitante. É o som do Carabao. Nem que o mundo se afastasse de mim por apenas um segundo. Tenho você no cabaré. O Pretinho, do jeito que o Pretinho gosta. Carabao. É a loucura do momento em nossa cara. Carabao. Fora desse céu cinzento eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora. E na janela, hein? Janela em que eu sorria, você chora. Você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada. E eu não troco esse desejo por nada. Só um caqueado. Pode completar seu beijo, oh, oh, oh, despedaçando a memória. Carabao. Que você consagrou. Dou o nosso amor. Sem eu, minha filha. Sei que vai ser difícil continuar. Você me faz tanto sofrer. Você me faz tanto chorar. Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar. Do amor. Sei que vai ser difícil continuar. E ele tá na área. Você me faz o DJ do amor. Você me faz. Deixa eu abraçar meu irmão, o DJ Edson Solinha. Tá por aqui com a gente. O DJ dos clássicos. Hoje nos dando prazer nossa visita, em Sola. Vamos lá. Mesmo ele é ao lado do seu novo Hold. A pessoa, rapaz. Sem briga, estou apaixonado. Te piso e te curo, Apolo. Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado. Com ou sem briga, estou apaixonado. Não quero jamais perder seu coração. sacanagem comigo, né, cara? Eu sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar, prometo e te jurarei. Mas te converso. Te mento, não vou mais brigar. Te peço uma chance, nem me estressar contigo. Com muito carinho, meu parceiro poeta. Tá aqui com a gente hoje, curtindo o som do Carabó aqui no Ponte das Flores. Um abraço pra você, meu filho. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. DJ Negão 4K. Eu sei que te magoei. Olha isso. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. É o Carabó. Tudo que você faz nessa vida tem volta, cuidado, hein? Não posso lhe amar. Tudo que vai lá e vem cá. Roda, roda, roda, mundo. Oi. Mais fácil ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. DJ Dalton. Roda, roda, roda, mundo. Mais fácil ela parar. Mais jeito do mundo, por causa dela é que eu vivo assim, sozinho. Como é que tu tá? Tão triste, pareço até um desesperado. Oh! Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Vai! Acontece que eu não vou me prejudicar arriscando até perder o meu emprego. Ponte das Flores! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar Carabao. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar. Deixa eu abraçar com muito carinho. Hora pra meu parceiro Fih Silva do Brasil, lá do Superstar, tá aqui com a gente. Isso é velha guarda. Hoje tá curtindo o Carabao. Se essa porra, porém, fosse Carabao, eu iria esse ato de piedade. Olha o horário, Pop. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Marcar outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Se eu soubesse que essa mulher e ela não me amava, aí meu filho, eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Carabao. Brinquei com seu sentimento. E dessa vez sobrou. E um sem terra na vida dela. E ele falava assim, ó: uma noite sem você. Meu parceiro Castro da Elétrica chegando junto. Você é fechado com o Bretinho. Vou tentar. Bora, Castro! De tudo pra você voltar. Chegando pra recordar, meu irmão. Uma noite. Vera Carvalho por aqui com a gente. Obrigado, meu amor. Ela ao lado da Silvana. Chorar. Beijo, meus amores. Vou tentar fazer. Sabe que vocês moram no meu coração. Pra você voltar e me amar. Eita, caré. Eu vou lhe esperar. Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho, que bonitos olhos tem. Cuidado, hein? Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. Oh, minha índia! Minha índia! Meu parceiro Tetê do Grafite aqui com a gente. Minha amiga Cleia, o Toninho, o Paulo. Paulo considerado meu parceiro Capoeira. Lá de Colares. Beija teus lábios, queria. Minha íntima tem goza. E dizer-te Carabao. Minha linda rosa. Deixa eu abraçar com muito carinho meus DJs aí. E a galera do Foguinho aqui do pontapé inicial na festa de hoje. Obrigado, hein? Um abraço do Pretinho pra todo mundo aí. Oi! Carabao. É muito show! Quando teus olhos me falava que me amava eternamente. Que me amava eternamente, com teus olhos me anunciava. Meu amor me enganava. Bora ver, papisão. Quando eu estava. Didi Orlando Silva! Tá aqui com a gente! Quando eu estava ausente. Os amigos da Cor do Sul! Pai do Açaí Águia tá na área, papisão! Oi! Minha índia carinhosa. Beija teu. No Carabao foi. Foi um tempo tão gostoso. Eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava o iê iê. Vai! A saia cada vez mais linda. Bora, Valdeci! Subia. Um abraço do Pretinho pra ti, caceteira. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Olha aí, Doquinha! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ainda tem o céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. É o Carabao. Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Oi! Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me ama? você acreditou, né? Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu batedor. Aí não dá, minha filha. Aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. E o cara da casa, comida e roupa lavada pra mulher. Muito amor e carinho. Mas tem mulher que não gosta desses. Aí fica complicado, sem terra. Olha, olha aí, Doquinha. Mas tem mulher que gosta desses. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Diga! Dá até vontade de chorar. Vai! Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Olha a Maria da Penha, hein? Talvez pela falta de porrada pra deixar você. É, Castro, não tem jeito. Quanto mais eu brigo, gosto de você. Pregão! O melhor da briga é a reconciliação. É um amor novo que nasce e faz explodir o coração. Não suporta tanta emoção. Carnaval aqui no Ponte das Flores. Gostoso é sentir você gemindo no meu ouvido. Gostoso é sentir teu perfume no ar. Perfume, né, Zé Terra? Meu Deus do céu. E ter teus carinhos. Vai! Teu corpo todinho. Bora, Rosinho! Chegando junto pra recordar. Para... Hoje é no quintal de casa, meu filho. Vamos que vamos! É só em meus braços que você se acalma. Os cachorros do aeroporto aqui com a gente, chegando junto. Fazemos amor como da primeira vez. Seu corpo tão lindo, eu sempre bem-vindo. É quando se esquece a briga de uma vez. Saudade do Ponte das Flores. E a gente chega pra comandar o nosso Carabao. Vamos que vamos! É, DJ Dalton, o pretinho do Carabao. Aceita, meu amor. Obrigado, Valéria. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Que tu quer? Vou te levar. Te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir, acordar e ver você sorrir. Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o campo e as flores têm mais amor. Eu quero me perder. Quero amar você. E amar você. Cometiva do Sul Moraes aqui com a gente, obrigado. O Lá de Colares. Eu Paulo considerado Toninho. Tentando grafite. Quero ter você comigo sempre. Vai. E saiba, saiba que daqui pra frente. Meu parceiro Ricardo é a primeira dama. E a mais Ana Janete aqui com a gente, curtindo. Um abraço. Nossa, até a sogra hoje, o Suricato. Sorriso sempre alegre. Pra cima, moleque! Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer de mim. Betinho. Falar com você, Carabao. O meu medo se acabou. Vou falar-te do meu amor. Hoje eu quero me matar meu desejo. Quer falar? Quero morrer esta noite de tanto te amar. É Carabao! Carabao. Se tu tá aqui no... Esta noite eu vou sair. Eu espero te encontrar. Eu preciso me falar com você. Seu coração, deixa aqui e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser que não, vai desperdiçar essa linda emoção, e é a emoção de amar. Deixa eu abraçar com muito carinho aí, amiga Zulane, lá em Santarém. E a sua tia Silvana, beijo pra você, minha filha. Ela diz que te ama. Mas você nunca me viu. É o Carabao. Eu tenho pra... Vamos chegando lá em Santarém, hein? Muito amor e paixão. Aguarde o Carabao por lá. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho, Guilherme Viar. Tudo pra lhe agradar. Precum. Tem música suave. Mario. As nossas preferidas. DJ Negão 4K aqui com a gente. E a comitiva com a gente. Obrigado pelo carinho, Negão. Esquecer da vida. Se liga só. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. E aqui no Pente das Flores, tudo está preparado. Só falta você chegar, meu pretinho. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. Vai! De vontade, de desejo. Desejo louco, Castro! Desejo louco de te amar. Já já tem a música do Story, hein? Vai! O sol está faltando. E o Baga? Você chegar. Cadê ele? Vai! O sol está faltando. Você vai tá pegar. Começa! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E ele lembra do casco velho. E recebi de você um adeus tão tristonho. Papai! E vi sumir aos pouquinhos o meu. logo essa ressaca. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Aquela pessoa pra mudar sua vida, minha filha. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Cara, vou te dar um papo. Se ela não te deu valor, manda esse barco andar. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. No meu diário encontrei um caso de amor. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Deixa eu abraçar meu parceiro Josiel, tá aqui com a gente. E hoje ele tá no berço, vem comemorar aqui no Carnaval, hein? Parabéns, meu parceiro Josiel, um abraço do Pretinho. Eu chamo. Ao lado do Alito Magrinho. Como eu a chamo. Carnaval. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Vai. Eu amo. Como eu a amo. Deus lhe agradeço. Quando lá fora a chuva cai, eu rolo na cama, eu sofro demais. Dia 23 de fevereiro, é a volta do Carnaval no Caçotá. E o Vale vai sair, Cui. Mais um inverno que chegou, não tenho ninguém. E o MTEC acende. E acendo o cigarro, pensando em você. Aquele black na manha, hein? Vai! Não sei por que você. Pode mandar. Feriu meu coração. Você me usou e me cuspiu. E me deixou na contramão. Bora, Silvana, no domingo. Domingo eu te vi lá na Bahia. Do Iavera Carvalho. Tava tão linda e tão feliz. Vai! Um outro que ia se casar. Toda de branco no altar. DJ Orlandinho Silva aqui com a gente hoje, você é velha guarda. Outro que a cor do som, papel. Toda de branco no altar. Um baile é um baile. É aqui no Carnaval. Se liga. Porque na minha vida tudo está tão triste. Pedro! Até o amor que havia em você para mim não mais existe. Clareou! Eu vivo a chorar e a lamentar, sofrendo tanto. E o Valdeci só no caqueado. E para disfarçar o sofrimento, então eu canto. Pede pra voltar, pede! Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. E um sem terra fala: volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor. Deixa eu abraçar, amiga Zanza, por aqui com a gente. Preciso. Já recordando aqui no Carnaval, obrigado, hein? Beijo! Vai! Benegueiro também, a Gisele por aqui com a gente. DJ Negão 4K, os primos do Pirata Show. Quem é que lhe comporta com amor se às vezes você chora? Tamo junto, hein? Você foi a agonia. Inspiração da minha vida. E nada tem sentido sem você, minha querida. E volta, volta, volta! Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Volte, meu amor, eu já não sei mais viver sozinho. Volte, por favor, eu preciso do seu carinho. Deixa eu te amar só um pouquinho. Olha o gato! Sou um gato louco por carinho. Oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. E a saudade! Venha me amar, ser minha cara. Oh, oh, oh. Em cima do telhado. Embaixo? Chão, também é bom. Miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, esse gato é goiaba. Miau, miau, gatos namorando em meu Carabal que chega junto, o aniversário de Castanhal e tá todo mundo convidado. Casa de Show Paraíso, chegue junto com a gente, galera, logo teu ingresso e vem curtir o Carabal. Segunda-feira, você já sabe, Casa de Show Paraíso. Alô Castanhal, Carabal tá chegando. Eu serei amor, o sereno e o luar será você. Ardente de paixão e raia no meu coração. Então eu sei. paixão. Deixa eu abraçar com muito carinho minha amiga Milena. Meu corpo. Ela que dá valor de curtir o carnaval. Um abraço pra você, Milena do Pretinho. Estamos aqui no Ponte das Flores. Beijo pra você, meu amor. Vamos que vamos. Ao pôr do sol, vou te dizer, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. Primeiro, primeiro dia sem você, fiquei muito bem. Liberdade sem você. Segundo, segundo dia sem você, saí com alguém. Terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Me lembrava de você. No quarto dia, sem você, o que eu aprontei? Nem eu mesmo acreditei. Minha vida, eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana, mas depois de uma semana, parceiro Márcio da Márcio Saúde, tá aqui com a gente. Pra você. Vem que vem, meu filho. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. Se você me ama. E se você me ama, eu sei que vai me entender. Eu preciso. Cadê Dineide? Vem hoje. A vida é mesmo assim. Errar e meu patrão, Rod Refrigeração aqui com a gente. Não posso. Você é fechado com o Bretinho. O Neide das carteirinhas tá na área, meu Deus do céu. Hoje eu vou torar cedo. É Carabal. Uou, uou, não fico nenhum dia mais aqui sem você. Meu parceiro Cris tá na área, bora Cris. Um abraço, meu filho. E se você sem você, olha abacaxi. Sem você, oh. Carabal, o Furioso do Marajó, a mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. O Pará. Caqueado DJ. Olha a baixinha. Olha a macaxeira, baixinha. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Deixa eu abraçar com muito carinho, minha amiga Edneide Reis, por aqui com a gente. Tá só de boa curtindo o nosso carnaval. Vamos que vamos. Yo sé que no te digo. chegou. Uma gama de mim se vai, vai. Vai, vai, vai. E o de beleza é Pablo. Vai, vai, vai. Só no caquear. Uma gama de mim se vai, vai. Vai, vai, vai. La chama com ver. Vai, vai. Milionário. Papai, papai. O que diz é papai. Papai. Uau. Água capivara, que lá vem. Lá vai bala, né, brabo? Ariana Fujonha, a Maia Mungu, mãe, a mulher da Marquinha. Eu atendo a Iowa, eu atendo a Valara, Mari Oriwa, com a Mungu de Oriwa, veia de Atedera, Zena Maris Gansqua, veia de Amanhã, o Pata Mame, veio na Boa. Meu parceiro José Maria aqui com a gente, ao lado do meu parceiro DJ Henrique. Um abraço pra você do Pretinho, meu filho. Só no caqueado. José Alchirlen tá aqui com a gente. Amiga fã do Wellington, a Jusilé Isabela, lá da Vila da Barca aqui com a gente, obrigado. Oi. E o Magrinho Maria Furioso do Marajó. Saudade marcante e o entretenimento garantido é aqui no Carabao. O animal furioso do Marajó. Marajó.